Oh, o monstro vai pagar. Nós vamos arrumar os móveis do que houver de pau, porque isso não é nada mal. Oh, nós vamos defumar, nós vamos cozinhar. Não, não. Vamos queimar-lhe o pé e o seu nariz até. E traz aqui a grada ali, não quero monstro aqui. Ai, que dinheiro. Não há que duvidar, nós vamos defumar. Nós vamos defumar. Não! Aí é a minha casa, os meus móveis.